Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Câmara Municipal, como é que foi a sessão de ontem, Lucas? Tumultuada. A Câmara está cada dia parecendo-nos que está saindo do seu foco para entrar em brigas, atrito entre eles mesmos. Ontem estava lá, tinha duas ou três faixas grandes hasteadas, né, que a vereadora Anice Najib Gazoi mandou, provavelmente contratou, eram pessoas simples que estavam lá segurando as faixas para que em protestar contra o vereador Coquinho. O que estava escrito nas faixas? Vereador Coquinho, respeite a família. Vereador Coquinho, respeite as mulheres. E coisa que o valha, né? Então, o Coquinho lá, sentadinho, lá no lugar dele, ele é vice-presidente, com cara de guri cagado. Registre-se, todo cabreiro, com aquelas faixas lá bem na lata dele, né? E a vereadora lá, as faixas hasteadas, de repente a vereadora veio à tribuna, mas não mencionou aquele fato naquele momento, mas conseguiu aprovar um requerimento para fiscalizar a prefeitura. O senhor Luiz Quiroga, que é parceiro de primeira hora do RENI, inclusive ficou 4 meses ali na comunicação social, foi pro currículo dele. Daqui 50 anos ele vai dizer, fui secretário de comunicação de Foz. Quiroga ocupou a tribuna para solidarizar-se com a Anice Gazou, aprovou o requerimento dela. Engraçado isso. Outro também que ocupou a tribuna ontem para desancar a administração municipal no quesito saúde foi o senhor Gessane da Silva, que é o vereador do Partido Progressista, do PP, que por acaso apoiou o Chico na última eleição para prefeito, mas agora está em tese apoiando o Reni. Mas ontem estava lá criticando o Reni por causa da saúde, dizendo que a saúde não está nada boa, patati, patatá. E a gente faz esses comentários porque é sabido, é de conhecimento público, que tanto o Gessane como o senhor Luiz Quiroga, os dois vereadores, têm cargos na administração. Quando a gente fala tem cargos, subsentende que eles ganharam o direito de nomear pessoas para a administração. São aqueles cargos, CC2, CC3, né? E isso aí significa dinheiro. Eles trabalham, pessoas que vão trabalhar na prefeitura sem concurso público através dos cargos comissionados. Foi isso que eu vi lá. O senhor Nilton Bobato segue na sua cruzada invertebrada de fazer oposição também ao prefeito. Ontem, como diabo, tem um ano que o Nilton Bobato vem fazendo isso, ocupa a tribuna para reclamar da saúde pública no município. Como se nos 8 anos da administração passada, a administração da saúde pública fosse uma maravilha. Não foi uma maravilha, mas enfim, ele é o que ele tem para fazer lá na Câmara, é ser oposição. Portanto, hoje pode-se dizer que tem 2 vereadores na Câmara que fazem oposição ao Reni. A Anice e o Bobato são oposição. E está aí, segue a Câmara aí, vai indo, e eu não sei até que ponto o povo está contente com essas coisas na Câmara. Mas enfim, eles estão usando, às vezes, o seu espaço ali para se degladiarem entre eles. Coisas picuinhas que poderiam ser resolvidas fora do ambiente parlamentar. Mas, enfim, está colocado dessa forma e nós que temos que aguentar. Está aí. Agora, ontem ali na Câmara Municipal houve a aprovação também de uma questão relacionada à Fundação Cultural, né? Houve. Por iniciativa do presidente do Legislativo, o vereador Zé Carlos, foi instituído lá, agora vão criar um plano de cargos e salários, né, lá para a Fundação Cultural. O que vem até tardiamente, porque todos sabem que a Fundação Cultural sempre foi um cabidaço de emprego dos chamados cargos comissionados. Ali se usa muito para isso, para empregar as pessoas, os apaniguados do prefeito da hora. Isso vem lá de 30, 40, 50 anos atrás. Sempre é usado. Você vai lá na Fundação Cultural, tem todos os tipos lá de pessoas que ficam lá, uns nem dizem que nem aparecem. Agora diz que vão dar uma moralizada. Demorou. Outra coisa que vimos também, o Guilherme, lá esteve ontem o senhor Paulo Tremarim, chegou lá com um calhamaço de papel debaixo do braço, acompanhado do Ali, que é um diretor também do Fostrans, e da assessora jurídica procuradora do Fostrans, e sentou lá. Assim que ele chegou, adentrou o recinto, ele foi cercado pela imprensa, né, que estava lá ávida para ouvi-lo, e ele deu a entrevista. Quando ele começou a dar entrevista, eu me acerquei do grupo e fiz uma pergunta ao senhor Paulo Tremarim, que eu me permito a repeti-la aqui. Eu perguntei, Paulo, o senhor vai contratar essa empresa por 9 milhões e o senhor pretende com isso aumentar o volume das multas que são aplicadas no município? Ele respondeu de bate-pronto, sim, Eu falei, em que volume seria esse aumento? Ah, nos 200%. Agora, se vale dizer, você, contribuinte, que tem o seu carrinho, que leva anos para comprar seu carro, fique alerta, porque, segundo as próprias palavras do gestor do Fostrans, ele pretende agora contratar essa empresa por 9 milhões, que vai propiciar um aumento, não é no valor da multa, um aumento no volume das multas, da ordem até de 200%. Isso, vale dizer, pode se perguntar aqui, será que nós não estamos caminhando para Foz do Iguaçu estar se transformando numa cidade onde se implantou a indústria da multa? Porque todo mundo, ninguém gosta de ser multado. Agora, 200% no volume de multa é muita coisa. Foi isso, Guilherme, que nós presenciamos ontem no Legislativo. Agora convenhamos, né, Lucas, que tem muita gente que precisa ser multada aqui nas ruas de Foz, tem, né? Tem, lógico que tem, porque aqui é uma área crítica, porque aqui transita veículos da Argentina e do Paraguai, esses, principalmente motoristas com placa argentina, eles são completamente perdidos no trânsito. Agora tem um problema, quando eles são multados, essas multas não são cobradas, elas são cobradas efetivamente, mas não são realizadas. Esse ativo financeiro não entra no cofre do município. Como é que você vai atrás de um cidadão que mora lá em Buenos Aires, cobrar uma multa de 200, 300 reais. O mesmo se aplica para o Paraguai. Agora, eu acho temeroso, Guilherme, eu sempre disse, eu não sei se aconteceu com você, de repente você está em casa, vê um barulhinho debaixo da porta, corre lá, puf, tem um papel do Detran, do Fostran, debaixo da porta, avisando a você que você ganhou uma multa de uma multa grave, fez isso, fez aquilo, você tem menos 7 pontos na carteira, vai pagar uma multa de 200, 300 reais, uma multa que você nem tomou conhecimento no ato que foi multado. Chega debaixo da porta. Isso é extremamente perigoso, porque você não sabe se efetivamente aquilo foi verdadeiro. Mas não interessa. Então, essa questão da multa tem que ser tratada com muito cuidado. E quanto mais volume de multa instituir-se no município, eu quero crer que isso é ruim para o município. Ninguém gosta de ficar sendo multado, né? Precisa tomar muito cuidado com essa questão. Lucas, você falou bastante da Câmara ao longo desta semana e eu imagino que o seu personagem político da semana não virá de outro lugar a não ser o Legislativo. É, o meu personagem, não para o bem, não vou dizer para o mal, mas o meu personagem crítico dessa semana vai para a vereadora Anice Najib Gazou, né? Ela parece que está ávida para aparecer, tanto é que não faz muito tempo ela propôs lá dezenas de projetos de lei, alguns que sem nenhum sentido, que as comissões recusaram-nos. Agora essa semana, eu, para mim, como cidadão do município, achei até meio que deprimente, né? Essa questão com o Coquinho, e ontem lá estava cheio de faixas na cama, e uma coisa que não tem nada a ver com o bem-estar da população. Isso é uma rixa entre eles, por causa de beijinho. Então, isso aí são picuinhas que não levam a nada. O que é que de positivo o iguaçuense está ganhando com isso? Nada, são picuinhas entre eles lá que estão criando. A vereadora criou com o Coquinho e o Paulo Rocha no meio. Então, isso é, eu não acredito que isso seja coisas positivas. Então, fica aí o meu personagem da semana, pelo lado negativo, da vereadora Anice Najib Gazou. E você volta na segunda-feira, Lucas? Eu volto. Tenham todos um bom final de semana.